Yeah, nothing too close. I mean, well, you don't know as well as you can use it in my nuts. 3, 2, 8, 9, 5. Bravo Golf Tango, call the six center now, 126 Cessna 85. 126 85, autorizado chegando a Gomes de Ono, Verdona, lição para 2000 país sem inscrição, reajuste no reverso. Ativo agora meio 18, tráfego ao estado, pista 0, ponto autorizado, vento 1,5 graus, 1,5 nós. Pode confirmar a condição da pista, por favor? Pista seca, sem chuva no campo. Ok, autorizado o pouso na 1,0, da 3,5,2,0. Pelo que está passando, o grau 10 está passando, mas está confirmando. Então, 3501, no som 33, taxa autorizada via Alfa e Juliette, portão 90. Alfa e Juliette, portão 10, também. Intersection. 5, 9, 10, está desabilha. 5, 9, 10, está desabilha. 5. 10, está desabilha. Bom dia. Bom dia. A gente chama na linha 22,000, clear, LS, como established. Clear, LS, 22,000, 1,000, 5-9-10. Alô, Goura 5-9-2, boa noite, altímetro 0-1-8 agora. Tráfego obstáculo, pistola 0, pouso autorizado, vento 940-0-0-4-9. Liga pouso 0, Goura 5-9-10. Esse é o 972, escutou? 1172, controle. Roger, Hotel 918, that's 195, we reach 1190. 11895? Yes, 118, that's 195. Tower 18, Argentina 1910, the localization. How to finish the design? 1110, PSM. Turn this off, 4-0, visa, 4 knots. Thank you. 91910 on the ground at 54. Look to your right, taxi via Alpha Juliet, stand over. Alpha Juliet, stand over 1, 91910. On a situation, my third is on the 5th. 192, tráfego avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento no 50 graus, 04, 2018. Livre pouso, passei para você. 72. Houston, 10 Juniors, Sebastian Paxton, 3508. economia é de 2 horas e 30, Marcelo, até 3520. Então 3520, táxi autorizado via Pátio Índia, chegando no ponto de espera, time 308. Relativo, via Índia, para o ponto de espera, posição 3520. Só 3520 ali na coluna 0, vento no 50 graus, 05 nós.